rede internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. Yes, you're amazing. Just the way you are. Pop Hits. Number 4. Number 3. Diga que me quer, diga que me quer. Diga o que sente quando me vê. Pop Hits. Number 2. Pop Hits. Number 1. As 5 melhores. Pop Hits. Before you met me, I was alright, but

As cinco melhores pop hits. The biggest, best and most listened network. Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Como você está, baby? Tudo na paz de Deus. Excelente terça-feira. Hoje, dia 28 de setembro de 2010. Que você tenha mais um dia perfeito. E é claro, acompanhando Target Radios. Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on the best stations. Rolou aí a primeira edição do dia do Pop Hits. Aqui na sua rádio favorita, você conferiu os cinco sons mais votados na manhã no portal www.targetw.com, que é referência para o mundo. Na manhã, o primeiro lugar do Pop Hits ficou para Justin Bieber, You Smile. No segundo lugar, Forest Movement and the Cataracts, Like a G6, Febre no Planeta. Posto de número 3 para Hori, Diga Que Me Quer. Quarta colocação para Kate Perry, Teenage Dream. E o quinto som mais votado na manhã, Just The Way You Are, com Justin Bieber. E no Pop Hits, é você que manda. Clique aí em targetw.com, porque à tarde pode estar tudo diferente. Aproveite para conferir também absolutamente o melhor conteúdo do mundo da música, moda, esporte e entretenimento. www.targetw.com. Logo mais à tarde tem outro Pop Hits. Não perde, baby. Até já! E aí? Conferiu? Pop Hits. Five best songs. Pop Hits. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.